clareando o azul do seu olhar. Vento que soprou nos seus cabelos fez você voar. A magia que te envolve quando sai para dançar. A felicidade da vitória no vestibular. Oh, oh. Feito passarela iluminada pra você brilhar. Resposta que tirou a dúvida do seu pensar. A verdade estampada no sorriso de quem ama. A felicidade de atender um help de quem chama. Sou assim, tenho em mim mil razões pra você me querer. Por Deus, deixa eu cuidar de você. Sou assim, faço tudo que você quiser pra ter seu beijo no meu café. Minha força, meu dom, minha fé. Você brilhar. A resposta que tirou a dúvida do seu pensar. A verdade estampada no sorriso de quem ama. A felicidade de atender o help de quem chama. Tenho o universo em mim, mil razões pra você me querer. Por Deus, deixa eu cuidar de você. Sou assim, faço tudo que você quiser pra ter seu beijo no meu café. Minha força, meu dom, minha fé. Sou assim.